entrada na boate. Ai, Thiago, ô Dana, o Thiago já chegou? Não chegou. Cadê você, Thiago? Me jurou amor. Falou que ia me pagar minha bebida, Thiago. Cadê você, Thiago? Mamou no meu peitinho e agora me abandona, tia.